Para o táxi, o Xenera 6251, no POB, está com 84 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternado Galeão. Xenera 6251, no taxi via Pátio Índio Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no meio. 10 no meio, Pátio Índio Alfa, reportaria de ponto de espera da 10, pronto, é 251. Passou onde? Serviço não determinado, hotel 120. Chame o controle Ilhéusa, frequência 120, décima 1. Salvador, bom dia, Webjet 6749, na posição 10, ciente da informação Foxtrot, autorização para Guarulhos. Posicionei 6251, pronto? Pronto. A linha decola pista 10, vento 150 graus com 99, Oxenair 6251. A linha decola 10, Oxenair 6251. Webjet 6749, Guarulhos 340, só um instantinho, cópia, prepare a Dael Leda Bridge aguardando. Aguardando Dael Leda Bridge, minha sensação. Ryanair 6251, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, graça, um bom dia. Webjet 6749, pronto, copy? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5066 no transponder. Autorizado Guarulhos, 6749, conforme o plano 340, decolando da 10 com curva direita da El, Leda, Bridge, após Upper Zulu 16, o transponder 5066 1208, é o controle Webjet 5749. Correto, porta 10, chama pronto para o spec saneamento 6749. Chamará quando pronto 6749. Salvador, Abjet 5717, informação Foxtrot para Rio de Janeiro, Galeão. Abjet 5717, Galeão, nível 340. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5070 no transponder. Autorizado, nível 340. Decolando da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, intercepta Pesulo 10, 208, controle 5070, transponder, 5717. Correto, portão 2, chama pronto para o spec saneamento, Webjet 5717. Firme? Sim, 5717. Xavier! 65, 360, Xenero 6251. Xenero 6251, confere. Cruzou 170, chame Recife 251, apenas 3325. Centro agora 251, 3325, graças, um monte. Para pushback, acionamento abject 576749, na posição 10. 10 autorizado, 6749. Autorizado, 6749. Salvador, bom dia, web 5898, uma informação Golf, nível 340, Objeto 5898, bom dia, informação Golf procede, Confins 340. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5071 no transponder. Autorizado então 340, decolando da 10 com a primeira curva à direita na saída da El, Leda Bridge, interceptando Upzone no meio de acordo com o plano de voa após. 208 controle, transporte 5078. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, objeto 5898. Para quanto pronto, senhorita. dia 5898, portão de número 4, para o estacionamento. Constantino, para iniciar na minha escuta, banho da companhia no portão 90, peço para iniciar o táxi, ok? Constantino, aguardando, por gentileza. Tá sim, já sou escuta. Táxi Webjet 6749 com 110 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. 6749, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no meio. Índia Alfa para ponto de espera da 10, reportará no ponto de espera da 10, 6749. Webjet 5707 é o número 2 no setor, ok? Por gentileza, aguarda na minha escuta. Guarda, não fechou. Jet 5898, me escuta? Você escuta, sim. Coordeno com a equipe de solo após a passagem do banho da companhia, a retaguarda autorizada para o espectramento, reporta táxi. Via informativa, vai coordenar com a equipe de solo após o web da companhia, passando na retaguarda, chamará para o 5898. Rio 6749, ponto de espera da 10, pronto. 6749, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 170 graus com 9 nós. A linha decola 6749. Jet 6749, decolar 205, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, 08. Solo 5898, pronto para táxi, estamos com 73 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, Altena Galeão. Jet 5898, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10016. 10016 no ajuste, vai para Indy Alpha. Objeto 5717 na escuta? Na escuta. Coordene com a equipe de solo após o bang da companhia liberar o setor autorizado por estacionamento e reporta táxi. Autorizado após o 5717.